Os Outros Deuses. No cimo da mais alta montanha do mundo habitam os deuses da Terra, e não toleram que nenhum homem declare tê-los visto. Habitaram antigamente os picos mais baixos, mas os homens das planícies sempre subiam às encostas rochosas e cobertas de neve, afugentando-os para montanhas cada vez mais altas, até que hoje apenas lhes resta a última. Quando abandonaram as suas velhas montanhas, levaram consigo todas as suas insígnias, exceto uma, segundo contam, que deixaram entalhada na vertente da montanha a que deram o nome de Engranak. Atualmente habitam retirados no ermo gelado da desconhecida Kadath e se tornaram austeros, já que não contam com picos mais altos para fugir da presença humana. Tornaram-se inflexíveis. E se antes toleraram que os homens os expulsassem, agora proíbem que se aproximem. Ou, caso ali venham, impedem-nos de retornar. É conveniente que os homens não saibam nada sobre Kadath, no ermo gelado. Do contrário, tentariam escalá-lo imprudentemente. Às vezes, saudosos de seus antigos lares, os deuses da terra visitam em noites quietas os picos onde antes viveram, e choram ternamente enquanto experimentam recrear-se à maneira antiga nas relembradas encostas. Os homens têm notado as lágrimas dos deuses sobre o Turai, coberto de neve, embora pensem que seja chuva. E têm ouvido os suspiros dos deuses nos lamentosos ventos matinais de Ilerion. Os deuses costumam viajar em naves de nuvens. E os sábios camponeses têm lendas que os levam a afastar-se de certos picos à noite, quando o tempo está nublado, pois os deuses já não são indulgentes como no passado. Em Ulta, que fica além do rio Sky, viveu certa vez um velho ávido por conhecer os deuses da Terra. Esse homem conhecia a fundo os sete livros crípticos de Hissan, e estava familiarizado com os manuscritos pinacóticos da distante e gelada Lomar. Seu nome era Barzai, o Sábio, e os aldeões contam como ele subiu a montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que podia falar de suas idas e vindas e decifrar tanto seus segredos que ele próprio se considerava um semideus. Foi ele quem aconselhou sabiamente os cidadãos de Ultar, quando aprovaram a notável lei contra a matança dos gatos, e quem primeiro contou ao jovem sacerdote a tal aonde vão os gatos pretos à meia-noite da véspera de São João. Barzai era versado na tradição dos deuses da terra e ficara tomado do desejo de ver seus rostos. Ele acreditava que seu vasto e secreto conhecimento dos deuses o protegeria de sua ira, e assim decidiu subir ao topo da alta e rochosa Hateg Kla, na noite em que, ele sabia, os deuses ali estariam. Hateg Kla fica distante no deserto rochoso além de Hateg, do qual lhe provei o nome, e se ergue como uma estátua de pedra em um templo silencioso. Névoas eternas agitam-se melancolicamente ao redor de seu pico, pois as névoas são as memórias dos deuses, e os deuses amam Hateg Kla, quando ali viviam nos tempos antigos. Frequentemente, os deuses da Terra visitam Hateg Kla em suas naves de nuvem, lançando vapores pálidos sobre as encostas enquanto dançam suas reminiscências no topo sob a lua luminosa. Os aldeões de Hateg dizem que é nocivo escalar Hateg Kla, seja a que hora for, e mortal à noite, quando os vapores ocultam a lua e seu topo. Mas Barzai não lhes deu atenção quando ele veio da vizinha Ulta, acompanhado do jovem sacerdote Atal, que era seu discípulo. Atal era apenas o filho de um estalajadeiro, e às vezes sentia medo. Mas o pai de Barzai fora um nobre que vivia num castelo antigo, e, portanto, Barzai não carregava a herança de superstições populares e apenas riu dos temerosos camponeses. Barzai e Atal saíram de Hateg rumo ao deserto rochoso, apesar das súplicas dos camponeses. À noite, Acampados diante de suas fogueiras, conversaram sobre os deuses da terra. Viajaram vários dias e viram ao longe o grandioso Hategkla, com sua auréola de névoa melancólica. No 13º dia, alcançaram a base solitária do monte. Atal falou de seus temores. Mas Barzai era velho e sábio. Não tinha nenhum medo e assim abriu caminho corajosamente pela encosta que nenhum homem havia subido desde o tempo de Sanso, mencionado com terror nos embolorados manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso e perigoso, com despenhadeiros, precipícios e desmoronamento de rochas. Mais adiante, tornou-se frio e nevado. Barzai e Atal escorregavam constantemente e caíam enquanto aparavam o caminho e se arrastavam dificultosamente para o alto com o auxílio de bastões e machadinhas. Por fim, o ar tornou-se rarefeito e o céu mudou de cor. Os escaladores se viram com dificuldade de respirar. Mesmo assim, continuavam a avançar para o alto e mais para o alto, maravilhados com a singularidade da paisagem e excitados diante da ideia do que sucederia no topo quando a lua subisse e os vapores pálidos se espalhassem ao redor. Por 3 dias eles subiram, avançando cada vez mais para o alto, mais alto e mais alto, rumo ao teto do mundo. Então acamparam para esperar a lua ficar encoberta pelas nuvens. As nuvens não apareceram durante 4 dias, e a lua derramava sua fria luminosidade entre a névoa tênue, ao redor do píncaro silencioso. Foi então que na quinta noite, que era noite de lua cheia, Barzai viu nuvens densas no norte, ao longe. Ele e Atal permaneceram acordados para observá-las aproximar-se. Planavam espessas e majestosas, avançando lenta e decisivamente. Estenderam-se ao redor do alto pico, acima dos observadores, ocultando a lua e o pico do olhar. Durante uma longa hora, os observadores ficaram contemplando os vapores que adensavam turbilhonantes. O escudo de nuvens mais se adensava e mais agitado se tornava. Barzai era conhecedor da tradição dos deuses da Terra e prestava atenção em determinados sons. Mas Atal sentiu o frio dos vapores e o terror da noite, e estava apavoradíssimo. Quando Barzai retomou a escalada e acenou impacientemente, Atal deteve-se e demorava a segui-lo. Os vapores eram tão densos que o caminho tornou-se muito árduo, e embora Atal o acompanhasse por fim, ele mal podia ver a forma cinza de Barzai na encosta acima, embaçada na luz da lua enevoada. Barzai já ia muito longe, parecia, apesar de sua idade, subir muito mais facilmente que Atal, sem medo da inclinação que começava a tornar-se muito íngreme para qualquer um, exceto para um homem forte e destemido. Ele não se deteve ante as grandes fendas negras que Atal mal conseguia saltar. E desse modo avançavam loucamente por rochas e precipícios, escorregando e tropeçando, e algumas vezes amedrontados, ante a vastidão e o silêncio horrível dos tenebrosos e gelados píncaros e dos despenhadeiros de granitos silenciosos. Inesperadamente, Atal perdeu Barzai de vista ao escalar um rochedo terrível que parecia prolongar-se no ar e impedir a passagem a qualquer alpinista não inspirado pelos deuses da terra. Atal estava muito abaixo, pensando no que devia fazer depois que alcançasse o local, quando curiosamente notou que a luz ficou intensa, como se o pico estivesse limpo de nuvens e o lugar de encontro dos deuses, iluminado pela lua, estivesse muito perto. E enquanto se arrastava na direção do penhasco, saliente, e do céu iluminado, ele sentiu o maior temor que já conhecera. Através da névoa acima, ele ouviu a voz de Barzai gritando freneticamente de alegria. Eu ouvi os deuses! Eu ouvi os deuses da terra cantando festivamente em Hategkla. Barzai, o profeta, conhece as vozes dos deuses da terra. As névoas são tênues e a lua brilha, e verei os deuses dançando efusivamente na Hategkla, que eles amavam na juventude. A sabedoria de Barzai o tornou maior que os deuses da terra, e contra sua vontade, suas magias e interdições nada podem. Barzai verá os deuses, os altivos deuses, os deuses ocultos, os deuses da terra que não toleram a presença dos homens. A tal não podia ouvir as vozes que Barçai ouvia, mas agora estava perto do rochedo saliente e o tateava à procura de apoios para os pés. Então ouviu a voz de Barçai gritando mais espalhafatoso. A névoa está muito rala e a lua lança sombras sobre a encosta. As vozes dos deuses da terra são altivas e coléricas, e eles temem a vinda de Barçai, o sábio, que é maior que eles. A luz da lua tremula enquanto os deuses dançam contra ela. Eu verei as formas dançantes dos deuses que saltam e uivam à luz da lua. O clarão está mais fraco, e os deuses estão amedrontados. Enquanto Barçai gritava essas coisas, a tal sentia uma mudança espectral no ar, como se as leis da terra estivessem se curvando a leis maiores. Pois, ainda que o caminho fosse mais íngreme que nunca, a subida tornara-se espantosamente fácil, e a saliência rochosa evidenciou-se um obstáculo insignificante quando ele a alcançou e se alçou perigosamente, saltando para sua face convexa. A luz da lua extinguiu-se estranhamente, e, quando Atal avançou para cima através da névoa, ele ouviu Barçai, o sábio, gritando nas sombras. A lua escureceu, e os deuses dançam na noite, há terror no céu, pois desceu sobre a lua um eclipse que não foi previsto nem pelos livros humanos, nem pelos deuses da terra. Há um poder mágico desconhecido em Hateklá, pois os gritos amedrontados dos deuses se converteram em risos, e as encostas de gelo se estendem infindavelmente aos céus, em trevas, para onde sou lançado. Rei, rei, enfim, na luz esmorecida, eu vejo os deuses da terra. E agora, Atal, rolando vertiginosamente para cima, sobre inconcebíveis espinhadeiros, ouviu na escuridão uma terrível gargalhada, misturada a um grito de tal sorte que nenhum homem jamais ouviu, exceto no Flegetonte dos inenarráveis pesadelos. Um grito que refletia o horror e a angústia de uma existência assombrosa, condensada em um único e atroz momento. Os outros deuses? Os outros deuses? Os deuses dos infernos exteriores que protegem os frágeis deuses da terra? Foge do olhar! Volte! Não olhe, não olhe! A vingança dos abismos infinitos! Essa amaldiçoada, essa abominável voragem! Piedosos deuses da terra! Estou caindo do céu! E quando o Atal, de olhos fechados e ouvidos tampados, tentava saltar para baixo em luta contra a apavorante força que o sugava para as alturas desconhecidas, retumbou no Hateklá aquele terrível estrondo de trovão que acordou os bons camponeses da planície e os honestos cidadãos de Hatek, Nir e Ultar, e os impeliu a olhar entre as nuvens para aquele eclipse lunar estranho que nenhum livro jamais previu. E quando a lua finalmente ressurgiu, Atal estava a salvo sobre as neves mais baixas da montanha, longe da vista dos deuses da terra e dos outros deuses. Já nos embolorados manuscritos pinacóticos, relata-se que Sansu não encontrou nada além do silêncio das rochas e do gelo quando ele escalou Hateklá no tempo em que o mundo era jovem. Mas quando os homens de Ultar, Nir e Hatek superaram seus temores e escalaram aqueles assombrosos precipícios à luz do dia, à procura de Barçai, o sábio, encontraram gravado nas pedras nuas do topo um curioso símbolo ciclópico, com 50 cúbitos de largura, como se a rocha tivesse sido lavrada por algum cinzel titânico. E o símbolo era igual àquele que os sábios encontraram naquelas passagens apavorantes dos manuscritos pinacóticos, muito antigas, para permitir elucidação. Isso eles descobriram. Nunca encontraram Barçai o sábio, nem conseguiram persuadir o santo sacerdote Atal a orar pelo descanso de sua alma. Além disso, até hoje o povo de Ultar, Nir e Hatek tem medo de eclipses e reza à noite quando os vapores esmorecidos ocultam a lua e o topo da montanha. E acima das névoas de Hateklá, os deuses da terra dançam as memórias dos tempos passados, pois sabem que estão protegidos e gostam de vir da desconhecida Kadath nas naves de nuvem e de dançar como nos velhos tempos, do modo como faziam quando a terra era jovem, e os homens não escalavam regiões inacessíveis.